Vou chamar meus companheiros, meninos congadeiro, a reunir mutirão, pra cantar a alforria, mutirão de cantoria, celebrar a união. Sebastião, Joaquim, filho de Rosa, sou paineira florida famosa, ventania que um dia soprou. Sou do brejo, cerrado em flor, sou madeira que não se curvou. Sebastião, Joaquim, filho de Rosa, sou paineira florida famosa, ventania que um dia soprou. Vou fazer uma cantoria, quase em forma de folia, ou quem sabe uma oração. Vou pedir ao Santo Reis e também à padroeira pra ajudar nessa canção. Ventania que um dia soprou. Pega a viola, pandeiro, rabeca, chucalinho, bumbo caseiro. Pega a viola, pandeiro, rabeca, chucalinho, bumbo caseiro. É que a vida é boa se tem cantoria em seus trilhos ligeiros. É que a vida é boa se tem cantoria, roda de folia em seus trilhos ligeiros. Pega a viola, pandeiro, rabeca, chucalinho, bumbo caseiro. É que a vida é boa se tem cantoria em seus trilhos ligeiros. É que a vida é boa se tem cantoria, roda de folia em seus trilhos ligeiros.